Apocalipse de Jesus para o simples. O novo céu e a nova terra. Para que no versículo 8 não sejamos nós surpreendidos nestas qualificações que aqui estão, impeditivas do nosso ingresso na Nova Jerusalém. Tanto sofrimento para morrer na praia. Capítulo 21, penúltimo capítulo do Apocalipse de Jesus, segundo São João explicado aos simples. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E tudo vai mudar no planeta Terra. Muitos continentes desaparecerão, muitas ilhas surgirão. Muitas cidades vão ser arruinadas, mas tudo aquilo que houver nascido de Deus para a humanidade não se perderá. Como tudo aquilo que é de Deus na LBV, no PBV, na religião divina, no céu da religião de Deus, não se perderá. E todos aqueles que são de Deus, na religião divina, na legião da boa vontade e no centro espiritual universalista da religião de Deus, todos esses que são realmente deles não se perderão. Que Jesus diz na oração sacerdotal: os que lhe foram entregues pelo Pai Celestial não se perderão, a não ser o filho da perdição. Depois, lá adiante, ele vai se salvar, como fez com Judas, e reencarnou até o século 15 ou 16, pagando o que devia, e aí se liberou. Morreu na fogueira, e morreu muitas vezes nas arenas dos circos romanos, testemunhando Jesus. Sofreu prisões, torturas, para livrar-se do crime. Mas piores que Judas são todos aqueles que continuam traindo Jesus até hoje. Judas não tiveram um exemplo. Todos esses tiveram um exemplo de Judas para não seguir. E seguiram. Então são piores que Judas. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e o próprio Deus estará no meio deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida eterna. E o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos adúlteros e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E agora a Nova Jerusalém. Então veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro de Deus. E eis que me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Aí vem a descrição riquíssima de uma cidade riquíssima, em que as portas, 12 portas, são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola, já é o versículo 21. Porque depois nós iremos comentar versículo por versículo. A muralha da cidade, o 14, tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro de Deus. E aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Vamos ao versículo 21 em diante. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, com vidro transparente. Ninguém precisa esconder-se. Por isso que eu quero na LBV tudo assim, vidro, para todo mundo se ver. Para que nos escondermos uns dos outros? Temos que nos acostumar a uma época em que os nossos pensamentos falarão. Ninguém vai poder esconder o pensamento, então por que esconder-se? E nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o seu Cordeiro. E a cidade não precisa nem do sol e nem da lua para lhe darem claridade. Pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. Por isso que Jesus diz no Evangelho: quem me conhece não viverá mais em trevas. E aí vem o trabalho dos Paulos, da religião de Deus, do PBV, porque vêm destacados com as suas mediunidades desenvolvidas pelo Centro Espiritual Universalista da religião de Deus, vêm preparados para pregar a política de Deus. E tem como luz Jesus, que afirma claramente no Evangelho: eu sou a luz do mundo. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida eterna do Cordeiro de Deus. Capítulo 22, o versículo 6 e 7. A certeza do cumprimento da profecia deste livro. Portanto, isso aqui não é basófia. Enquanto o mundo prepara-se para a guerra imediata ou adiada para depois, nós ficamos sabendo, nós que estamos lendo o Apocalipse, o Evangelho moderno, do seguinte: disse-me ainda, versículos 6 e 7 do capítulo 22, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não é de outro livro nenhum, é deste. Versículos 12 em diante. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas próprias obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus. Quer dizer, lavam seus erros na doutrina de Jesus e no cumprimento das ordens de Jesus. De outra maneira, não vão ficar limpos, não. Para que lhes assista o direito à árvore da vida eterna e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, os que praticam fornicação, e todo aquele que ama e pratica mentira. Porque eu, Jesus, diz aqui o mestre no Apocalipse, versículo 16, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas.